Muito boa tarde, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós estamos cercados. I see the problem grow. I try to fake the reason, try to let it go. Hopefully I close the door, smoke a cigarette alone. I try to watch the street and not my phone. It won't be long before I'm dead up to here. Time to make no sense of it all. I'm looking for your sin. I'm looking for your sin. Help me think of words I said. Já te fui querer dar o pontapé de saída num novo Conversas de Esquina. Pois bem, estamos de regresso e com um novo convidado, Fernando Esteves. Muito obrigado pela tua presença aqui nas Conversas de Esquina, autor do livro Cercado, o grande livro do momento sobre o antigo primeiro-ministro José Sócrates, que está preso preventivamente em Évora. Muito obrigado por teres aceito este convite, apesar dessa agenda atarefada com muitas entrevistas e também com muito trabalho. Obrigado. E pergunto-te, falar, conversar, escrever um livro sobre José Sócrates deveria ter a designação de atividade de alto risco? Bom, em primeiro lugar quero obviamente agradecer-te o convite. Parece. É uma honra estar num programa onde já estiveram figuras do calibre de Marcelo Rebelo de Sousa, Ricardo Araújo Pereira, Nuno Meiró, o Wilson Eduardo. O Eduardo é do jogo do Sporting. Wilson Teixeira. Sim. Para mim, tudo o que é Wilson diz respeito a Big Brother. Eu não sei muito sobre futebol. De qualquer maneira, dito isso. Sim, é uma atividade de alto risco, mas como todas as atividades de alto risco, dão algum prazer, não é? A adrenalina é fonte de prazer, sobretudo para quem está habituado a conviver com ela há tantos anos, como é o meu caso, não é? A profissão de jornalista está diretamente relacionada com a adrenalina quando exercida da forma como eu acho que ela deve ser exercida, e nós acabamos, e isso está medicamente estudado, acabamos por nos viciar nela, não é? É quase uma droga. É uma droga, é claramente uma droga que alimenta o cérebro. E eu não consigo. Há muitos jornalistas que trabalham em redações como se trabalhassem em repartições de finanças. Ficam à espera que os takes da Lusa cheguem, que cheguem os comunicados das agências de comunicação. Eles escrevem as notícias a partir dali. É uma opção legítima que eu não critico, mas nunca foi essa a minha opção. Eu decidi fazer jornalismo porque sempre achei que a grande utilidade do jornalismo é ter algum tipo de alcance na vida das pessoas. E tu não tens alcance na vida das pessoas se te limitares a copiar takes da Lusa e a dar projeção às notícias que as empresas mandam para os jornais. Tu consegues intervir na vida das pessoas, consegues condicioná-las, consegues melhorar a vida das pessoas, embora não possa ser esse o teu leitmotiv, terá de ser sempre um reflexo indireto do teu trabalho. Se abordares temas de ruptura, temas que digam às pessoas, como, enfim, temas limite, como o cancro, a questão política, a questão da corrupção, do crime de colarinho branco, esses são os temas que estão mais próximos das pessoas, são temas que têm caras, que têm histórias de vida por trás, que têm alcance social. São esses os que me agradam mais. Foi essa a minha opção desde o início. Existem uma série de coisas que eu gostaria muito de fazer na vida. Eu lembro-me que quando pensava naquilo que queria para a minha vida em termos profissionais, inicialmente eu pensei, eu sempre quis ser jornalista, mas houve uma altura em que achei que deveria ser criativo publicitário, porque sempre gostei muito de publicidade e porque achava que tinha jeito. E acabei por decidir ser jornalista, precisamente porque o jornalismo permite algo que a criatividade publicitária não permitia, que é perceber que a minha ação tem, involuntariamente, é certo, reflexo imediato na vida das pessoas. Eu lembro-me que quando estava no Independente, o nosso trabalho tinha uma O Independente foi um jornal muito importante nos anos 90. Essa necessidade de fazer a diferença na vida das pessoas, é essa droga que estimula o jornalismo em ti? Também. Eu estava a contar, a história do Independente tem muito a ver com isso. No Independente eu fiz durante muito tempo jornalismo na área de investigação, de escândalos de corrupção na área da saúde, etc. Era uma das áreas mais fortes dos jornais, como hoje, por exemplo, a área da moda, digamos assim, é a justiça. Há 15 anos a área da moda era a saúde, muito porque o governo de António Guterres a elegeu como a grande prioridade, etc. Bom, na altura falava-se muito sobre listas de espera para a operação para o cancro, coração, etc. Eu recordo-me que uma vez fiz uma reportagem muito grande sobre o escândalo que eram as listas de espera para cirurgia oncológica. Pá, havia pessoas que morriam enquanto estavam à espera. E a dada altura eu faço uma reportagem grande, como disse, e sobre a demora nas operações oncológicas no IPO para uma determinada patologia. Eram cerca de 6 meses. E eu faço a reportagem na sexta, portanto publico-a na sexta, e na sexta-feira seguinte recebo uma carta manuscrita, na altura ainda se mandavam cartas manuscritas, de uma senhora a dizer-me que eu lhe salvei a vida, porque ela estava à espera de uma operação há 4 meses, o cancro estava a evoluir, era um melanoma, e a reportagem sai na sexta e na segunda-feira marcaram-lhe cirurgia. Ela mandou-me uma carta a dizer, Fernando, eu não o conheço, mas quero-lhe agradecer muito porque provavelmente salvou uma vida. E quando nós recebemos uma carta destas, e eu já recebi várias, felizmente, nós percebemos que faz sentido termos escolhido esta profissão. É uma profissão que provavelmente não nos permite enriquecer do ponto de vista financeiro, mas permite-nos enriquecer muito do ponto de vista espiritual e moral. Eu tenho a certeza de que se tivesse sido criativo publicitário, engenheiro, advogado, eu estudei direito também, não teria recebido uma carta deste tipo, nunca teria tido este tipo de alcance na vida de uma pessoa, e eu acho que isso é priceless, não é pagável, não é quantificável. Há um prazer moral que supera tudo e supera as outras opções. Sim, embora não seja essa a minha preocupação, isto é um resultado indireto da minha ação. Eu, quando parto para uma reportagem, não parto com o intuito, digamos assim, de ajudar alguém. Uhum. Eu parto com o intuito de denunciar uma situação, de expor. Se depois a decorrência direta da reportagem for a melhoria da vida de alguém ou, enfim, a recuperação de alguma moralidade numa qualquer área, num qualquer hospital, numa qualquer, enfim, o que quer que seja, sim, fantástico, mas nunca pode ser esse o combustível para a nossa ação, não é? O combustível para a nossa ação tem que ser a busca da informação, a busca da verdade e contá-la com rigor. Se tudo o que vem a seguir é ganho, e eu tenho tido a felicidade de, durante 20 anos, ter passado por situações em que, de facto, o meu trabalho se repercutiu diretamente na vida das pessoas, e, de facto, quando assim é muito, muito, muito gratificante. O livro que agora tens, o Cercado, e que está no top de vendas nacional, é uma espécie de prova que o jornalismo diário, semanal ou até mesmo mensal, não tem tempo para histórias grandes e complexas? Bom, o Cercado... nós estávamos a conversar aqui antes do programa, e eu disse-te algo em que acredito piamente. Eu demorei 4 meses a fazer o Cercado, mas na realidade eu demorei apenas 4 meses, mas demorou-me 20 anos a chegar cá, não é? Se eu não tivesse 20 anos de jornalismo em cima, e se não tivesse 20 anos de jornalismo da forma como eu o pratico, seria impossível fazer o Cercado. O Cercado é um resultado do meu trabalho na Sábado, mas não só, é o resultado do meu trabalho no Independente, antes da Sábado, no Euronotícias, antes do Independente, no Tribunal de Louros, antes do Euronotícias, onde carpi muito e dei muitas quedas nas escadas sem luz e esburacadas. O Cercado é o resultado disso tudo, é o corolário de todo esse trabalho, 20 anos de trabalho. Foi também possível recolher informação para o Cercado. Eu escrevi o Cercado paralelamente ao meu trabalho na Sábado. Eu na Sábado investiguei muito o caso Sócrates, o caso da Operação Marquês, e portanto, à medida que eu estava a investigar para a Sábado, estava também a recolher informação para o Cercado. Uma coisa potenciou a outra. Houve informações que eu cheguei especificamente para o livro e que utilizei na Sábado. E houve informações a que eu cheguei para a Sábado e que depois acabei também por utilizar no livro. Eu quis ser justo para a minha entidade laboral, para a Sábado, e as informações de caráter noticioso, digamos assim, estritamente noticioso, que eu recolhi para o Cercado, e houve algumas que me foram dadas especificamente para utilizar no livro, eu acabei por utilizá-las na Sábado também. Achei que, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, era o mais indicado. Agora... A Sábado permite-me, de facto, e jornalismo semanal, sobretudo o jornalismo semanal. Eu nunca fiz jornalismo que não semanal, por opção. Tive muitas possibilidades de fazer jornalismo diário, de fazer outro tipo de jornalismo, e sempre quis imprensa semanal, porque imprensa semanal dá-nos tempo para respirar, dá-nos tempo para investigar, dá-nos tempo para falar com pessoas, dá-nos tempo para pensar, dá-nos tempo para respirar. E isso é fundamental quando se fazem investigações de algum calibre. Na Sábado, de facto, nós temos essa possibilidade. Também existe uma cultura de investigação na Sábado. Nós temos pessoas que se dedicam apenas a isso. E isso é um grande património, não é? É muito raro hoje em Portugal que numa revista, numa publicação, existam pessoas que não estão preocupadas com a atualidade, ou melhor, estão preocupadas com a atualidade, mas trabalhando-a de uma forma um bocadinho mais um bocadinho menos superficial, sem estarem reféns da espuma dos dias, não é? Mas as revistas semanais e os próprios jornais, falamos aqui da Sábado, da Visão, do Expresso e do Sol, são os últimos grandes bastiões do jornalismo de investigação à séria? Não. Não. Bom, como é que eu posso... O jornalismo diário já se... Como é que eu posso dizer isto sem... À parte. Como é que eu posso dizer isto sem parecer o mensageiro do apocalipse? O jornalismo de investigação em Portugal é uma farsa. Não existe jornalismo, verdadeiro jornalismo de investigação em Portugal. Temos que ser sinceros, temos que ser honestos. Uma fase muito pré-histórica ainda. Nós fazemos fundamentalmente jornalismo de fontes, que é diferente do jornalismo de investigação. As redações portuguesas, os meios portugueses, não têm meios, os meios, quando eu digo os meios de comunicação social, não têm recursos financeiros, nomeadamente, que permitam aos jornalistas fazer investigação aprofundada, quer dizer... Nós funcionamos muito mais à base de documentos que nos são fornecidos por fontes ligadas aos processos, às investigações, etc. Não fazemos investigação própria, dificilmente. Também fazemos, não é? Mas não é essa a prática corrente. Existe isso na Sábado, existe um pouco no Expresso, existe também um pouco no Sol... E acho que não existe em mais lado nenhum. Sendo certo, no entanto, que eu tenho que dizer isto, a verdade é que se nós olharmos para jornalismo de investigação à séria, que é feito em França, que é feito nos Estados Unidos, sobretudo, que é feito até em Espanha, ou no Brasil, que é uma grande escola de jornalismo de investigação, é feito com meios a que nós nunca chegaremos, não é? O orçamento de investigação do New York Times é o orçamento anual da Sábado, para tudo, não é? Portanto, quer dizer, eles gastam mais em investigação do que nós gastamos o ano inteiro. São realidades completamente diferentes. É impossível exigir aos jornalistas portugueses que façam investigação quando não existem meios. Se nós quisermos ir ir à Suíça investigar contas bancárias, etc., às vezes é difícil até negociar isto. Portanto, É enfiar o recio na betesga, como se costuma dizer. Mas esse jornalismo de investigação não existe pela circunstância do tempo em que vivemos ou pela necessidade em colocar um travão naquilo que se quer? As duas coisas. Eu acho que as duas coisas. Por um lado, os tempos que vivemos, de facto os orçamentos hoje em dia são muito reduzidos. Eu recordo-me nos tempos do Independente, quando o diretor era o Miguel Chifres Cardoso, que era uma pessoa que tinha uma relação altamente distendida, saudavelmente distendida com o dinheiro. Eu recordo-me que havia dinheiro para tudo. Se eu lhe dizia, eu recordo-me uma vez, uma situação engraçada, eu quis fazer uma reportagem sobre doentes portugueses com SIDA que tinham ido viver para Londres. E porque em Londres tinha uma vida de reis. Uma fonte contou-me, enfim. Eu recordo-me que disse ao Miguel, olha Miguel, eu quero ir para Londres, há lá histórias engraçadas, eles vivem em casas com vista para o rio, etc., é fantástico, enfim, enquanto que aqui estavam a morrer nas esquinas. E às tantas a secretária marcou-me um hotel em Londres, um hotelzito razoável ainda, e às tantas o Miguel perguntou à secretária, então em que hotel é que instalaste o Fernando? Foi no não sei quantos. Desculpa, isso é insultuoso, isso é absolutamente insultuoso. Quero que o instales no Hotel X, era um dos melhores hotéis de Londres. E, quer dizer, era assim, não é? Havia dinheiro para tudo, ou para quase tudo. Hoje há condicionantes financeiros que determinam depois um bocadinho qual é o teu trabalho. Por outro lado, de facto, os jornalistas de investigação não interessa a quase ninguém, em termos de patrões da comunicação social. Ainda por cima, é um meio tão pequenino como o português. Evidente. Vamos ser sérios, até há um ano e meio, publicar uma notícia sobre uma investigação sobre Ricardo Salgado era algo muito complicado na imprensa portuguesa, porque ele ainda era o dono disto tudo e era o principal financiador dos jornais e das revistas. Desse ponto de vista, tiro o chapéu à Sábado, o Ricardo Salgado ainda era o dono disto tudo quando a Sábado publicou várias reportagens corajosamente sobre os dinheiros dele na Suíça, o processo de Monte Branco, etc. Mas Eu sei por conhecimento indireto, não é? Narrações indiretas por parte dos meus colegas que noutros jornais, noutras publicações, é muito complicado fazer notícias, desenvolver investigações sobre empresas e pessoas que se movimentam, que são financiadores do ponto de vista publicitário, financiadores das publicações. Esse era um problema que não se colocava há 5, 10, 15 anos atrás e que hoje em dia é um problema presente na realidade diária das redações. E tu, como jornalista, como é que te libertas dessas amarras que existem nos dias de hoje? Como falávamos há pouco e lá fora, é preciso utilizar muitas vezes a palavra coragem. Eu não sei se coragem é a palavra certa. Eu também te dizia lá fora que seguramente há alguma inconsciência às vezes. Inconsciência no sentido em que eu não penso em quem são os financiadores da revista. Eu não penso em quem financia a Sábado, eu não olho para a publicidade, não sei quem são os anunciantes da Sábado, não quero saber. Mas nunca quiseram censurar? Não, nunca senti qualquer tipo de censura na Sábado, felizmente, e também por isso é que só isso explica o facto de eu trabalhar já há alguns anos, é o meu casamento mais prolongado em termos profissionais, e sendo certo que eu lidero a secção mais importante, mais complicada da revista, é a secção de política, onde nós fazemos investigação, onde fazemos estas notícias mais complicadas, as histórias de investigação ao BES, José Sócrates, etc. Portanto, é uma secção que está debaixo de fogo e eu lidero há 10 anos e nunca senti nenhuma pressão. Desse ponto de vista, tenho que tirar o chapéu à administração da COFINA. De facto, eles não interferem. De qualquer maneira, é óbvio que é muito mais confortável para um jornalista, uma vez mais, estar a fazer os takes da Lusa do que ir para o terreno, apanhar processos, passar a vida no tribunal, ter que responder a processos por violação de segredo de justiça. Eu já tive na minha vida, eu não sei, a última conta já não sei em quantos vai, mas seguramente mais 20 processos judiciais, não é? Já passei muito tempo da minha vida em tribunais, já me colocaram uma bomba em casa, o telefone sob escuta, já perseguiram a minha mulher, já ameaçaram os meus pais, já ameaçaram o meu irmão. Quer dizer, nós estarmos disponíveis para que isso nos aconteça e ainda assim continuar, significa que acabamos por estar reféns daquilo que é um bem maior, que é o exercício da verdade, a procura da verdade. A verdade acaba por se tornar uma obsessão. E todos esses circunstancialismos ligados à profissão, as ameaças, os tribunais, as bombas, tudo o resto, as pessoas não têm noção, mas acabam por ser um combustível importante para que nós possamos continuar. Pessoas como eu, pessoas como o António José Vilela, que também trabalha comigo diretamente na Sábado e que tem feito um excelente trabalho nos principais casos judiciais portugueses nos últimos anos, nós acabamos também por funcionar. Isso acaba por ser um estímulo grande para o nosso trabalho. Em vez de nos atemorizar, acaba por ser um estímulo para que nós possamos continuar. Eu recordo-me que uma vez, quando eu estava no Independente, a investigar uns dinheiros ilegais da Polícia Judiciária, que os agentes da Polícia Judiciária recebiam, acabei por ser alvo de várias ameaças. E eu recordo-me que a minha namorada, da altura, me dizia: Fernando, mas porquê é que tu continuas? Porquê? E eu dizia-lhe, eu continuo precisamente porque me ameaçam. Porque eu só posso parar quando as ameaças pararem também, não é? Estas pessoas não podem perceber que eu tenho medo delas. Não podem perceber, porque isso é uma subversão de tudo. Por outro lado, eu também acredito piamente que quem quer agredir, normalmente não ameaça. Agride. Ponto. Eu recebo muitas ameaças por Facebook, recebo muitos insultos por Facebook, e não ligo nada. A minha mulher fica indignada e fica assustadíssima. As pessoas ameaçam-me de morte, dizem-me para eu começar a olhar para trás quando vou na rua, dizem que sabem onde o meu filho estuda. Eu no outro dia... enfim, eu depois acabo por encaro isto tudo com algum fair play e respondo às pessoas e digo-lhes, olha, mas se quiser tomar um café comigo, apareça aqui na Cofina. Ou então, se me quiser bater, apareça aqui na porta e faça, vamos, apareça, vamos falar. E as pessoas nunca aparecem, de facto. Nunca aparecem. Eu estou ansiosamente, eu lanço daqui mais um apelo público, estou ansiosamente à espera que essas pessoas que me insultam normalmente de forma anónima, no Facebook, nas redes sociais, através do meu blog, que apareçam, e nós podemos falar. Ninguém apareceu até agora, com grande pena minha, porque assim tenho que sublimar as minhas pulsões mais violentas noutros objetos de tortura, digamos assim. Portanto, isto para dizer o quê? Estou, obviamente, a brincar, mas para dizer que nós não nos podemos deixar atemorizar pelas ameaças, pelo enquadramento, pela conjuntura. Temos apenas que nos centrar no essencial. O essencial é buscar a verdade e contá-la como deve ser, com a máxima honestidade possível. Tens uma visão mais fria e realista daquilo que é a vida com essas ameaças todas que foste recebendo ao longo do percurso, em que ameaçaram também os teus que são mais próximos? Sim, acaba por se aprender um bocadinho, não é? Já não há tanto encanto com a sociedade e com aquilo que a envolve, esse folclore que às vezes falamos. Quer dizer, eu encaro isso como um bocadinho, eu também encaro isso numa perspectiva folclórica, não é? Se eu for levar isso a sério, eu deixo de trabalhar. Uhum. Ou seja, de cada vez que me ameaçam, de cada vez que alguém me envia uma ameaça através de redes sociais, normalmente agora é através de redes sociais, mas também por carta. Mas já te sentiste verdadeiramente cercado? Já. Em algumas situações já. Já. Em algumas situações, claramente. Já me senti cercado e já me senti ameaçado, sim, sem dúvida. E o que é que se coloca em causa nessas alturas? Eu penso sobretudo na minha família. Honestamente, eu penso sobretudo na minha família. Não penso tanto em mim. Eu antes não pensava também na minha família, honestamente. Mas eu acho que à medida que vamos envelhecendo, começamos a pensar mais e sobretudo começamos a pensar na forma como as pessoas ao nosso lado se sentem. Eu sou mais sensível ao desconforto da minha mulher hoje com as coisas que me vão acontecendo do que era há 15 anos. Sou bastante mais sensível. Sendo certo, no entanto, que procuro sempre não me abstrair do essencial, que é, por um lado, 95% das ameaças são ameaças vãs. Não existe intenção de agredir, não existe intenção de prejudicar, não existe intenção de eliminar. E as outras 5% são o preço que eu tenho que estar disponível para pagar para estar nesta profissão, uma profissão em que eu acredito. Pensa-se mais na morte ao ser jornalista? Não, acho que não. Não é assim tão perigoso ser jornalista. Não se pensa mais na morte. Mas no teu caso, já colocaste várias vezes essa hipótese? Ou são tantas as ameaças que já relativizas? Claro, tens tudo que relativizar. Quando um tipo diz, olha, vou-te mandar um tiro na cabeça um dia destes, se tu voltas a escrever sobre o Benfica, os benfiquistas. Eu durante um tempo escrevi umas crónicas desportivas no Record e descobri o poder do futebol. Eu não percebo muito sobre futebol, sou um apaixonado por futebol, mas obviamente que não percebo, e acho que um adepto tem que ser fundamentalmente emocional e tem que ter direito a não ser coerente. Eu recordo-me que uma vez, quando o Quaresma foi contratado pelo Pinto Costa, eu escrevi um artigo no Record a dizer 4 motivos para Pinto Costa não contratar Quaresma, e foi muito incisivo e muito agressivo. Passado um mês, assinei também um artigo no Record intitulado Quaresma, o maior. Portanto, Eu acho que no desporto nós temos o direito a ser passionais e a ser incoerentes, etc. Mas as pessoas, os verdadeiros adeptos de futebol, os adeptos incondicionais, enfim, cuja vida também se resume um bocadinho àquilo, não compreendem e partem para a agressão gratuita. No caso dos benfiquistas, com quem eu sou especialmente generoso quando escrevo sobre futebol, é muito complicado. Foram alguns benfiquistas que eu já convidei para aparecerem na porta da Cofina para bebermos um café. Mas também portistas e sportinguistas. Não deixa de ser engraçado, porque os benfiquistas acham que eu sou portista, os portistas acham que eu sou benfiquista e os sportinguistas acham que eu sou benfiquista e estes também, alguns deles acham que eu sou sportinguista. Há aqui uma confusão enorme. Eu declaro também ao mundo, eu sou portista, não sou obviamente um portista ferrenho, mas aprecio muito a figura do Pinto Costa, acho que eu sou forte, um adepto ferrenho, um adepto fervoroso da fruta, depois de jantar e do café com leite pela manhã, tenho que o dizer. E amigo do País Vasco também. Sou um nostálgico dos tempos em que a fruta e o café com leite abundavam no futebol nacional. Infelizmente parece que isso já acabou. Então houve uma transferência geográfica, passou do norte para o sul do país. Parece-me que hoje há mais fruta e café com leite em Lisboa do que propriamente no Porto. Isso eventualmente ajudará a explicar façanhas recentes de certas e determinadas agremiações sediadas na capital. Mas tudo isto para dizer, tu és benfiquista, não és? Noto o teu ar de dor, o teu ar embaraçado. Se quiseres, eu também te convido para um café, para apareceres na porta da Cofina. Manda-me um insulto por Facebook. O esquema é sempre o mesmo. Ou mandas um insulto por Facebook ou por e-mail e tens que ser anónimo. Normalmente é sempre assim. Os insultos são sempre anónimos. Perdeste muito da tua vida pessoal, não só com este livro e com os 4 meses de feitura, por assim dizer, mas com o jornalismo em geral. Sim, completamente. Há algum arrependimento, alguma vontade de voltar atrás e fazer as coisas de forma diferente? De conciliar melhor as duas casas? Não, porque eu acho que me tornei uma pessoa melhor. O jornalismo me tornou uma pessoa melhor. Ou uma pessoa... Tornou-me um bocadinho mais cínico. Sim. Porque quanto mais eu conheço os políticos, menos acredito neles, é terrível. Mas até com quanto os teus, mais eu conheço a justiça. Ou esse lado cínico fica só... Não, em relação à sociedade. Ah, pronto, em relação à sociedade e à avaliação que eu faço sobre a sociedade, sobre as instituições, sobre os políticos, de uma forma geral, tornei mais cético. Mas e subtraí, claro, algum tempo às pessoas de quem mais gosto, sei lá. Eu agora, para escrever o cercado, fiquei 4 meses isolado, sem praticamente ver o meu filho, não é? Que eu tenho um filho de 6 anos, e no fim de semana, eu passava os fins de semana todos a escrever, e a minha mulher agarrava no meu filho e desaparecia no fim de semana para eu ficar a escrever durante 18 horas seguidas, não é? Eu escrevi o cercado praticamente todo à noite, entre as 10 da noite e as 6 da manhã, porque às 8 tinha que acordar para levar o meu filho ao colégio e depois ia trabalhar para a sábado, e chegava às 7 da tarde a casa e brincava um bocadinho com o meu filho, voltava a escrever entre as 10 da noite e as 6 da manhã, e por aí além. Durante 6 meses foi esta a minha vida. É evidente que pelo caminho perde-se alguma coisa, como se perdeu durante os 20 anos anteriores, porque eu sempre vivi a vida, de facto, a minha vida profissional de forma muito intensa. Eu lembro-me que eu já trabalhei muitas vezes 24 sobre 24 horas, não é? Aquela coisa de ir a casa só para tomar banho. Já passei por isso, já o fiz muitas vezes, nomeadamente quando era muito mais jovem, quer no Independente, quer no Euronotícias. E é óbvio que se perde alguma coisa, mas por outro lado, a riqueza que nós ganhamos em termos profissionais é algo que nós também depois levamos para as nossas relações pessoais, é algo que enriquece as nossas relações pessoais. A minha mulher é jornalista e eu penso que a nossa relação pessoal, nós casámos há alguns anos e estamos juntos há cerca de 15 anos, a nossa relação pessoal também foi enriquecida pelas nossas experiências paralelas do ponto de vista profissional. Portanto, aquilo que nós perdemos em termos de tempo, porque de facto estivemos os dois muito concentrados na nossa carreira, foi também de alguma forma compensado com a riqueza que nós pudemos trazer das experiências que ganhámos na nossa vida profissional. O teu filho ainda te faz muitas perguntas e coloca-te muitos porquês, ou já entendeu esta vida solitária e amorosa do pai com o jornalismo? Eu acho que sim, acho que ele já entendeu. Já entendeu. Aliás, o meu filho é o meu principal embaixador. Ainda antes do livro ser publicado, já toda a gente no colégio sabia que eu tinha um livro e que se chamava Cercado. Ele sabe que eu, obviamente, que eu sou jornalista, que a minha mulher é jornalista, e não deixa de ser interessante, filho de jornalista, jornalista serás. Ele começou a escrever muito cedo. Ele foi a primeira criança da turma dele a conseguir escrever sem que eu lhe tenha ensinado. Eu nunca eu sou absolutamente um feroz opositor daquela escola de paternidade que obriga os filhos a serem melhores muito mais cedo. Eu acho que as crianças têm que ter os seus ritmos. Exato, de competição. Sou. Eu acho que as crianças têm que ter os seus ritmos, têm que crescer de forma harmoniosa, sem grandes pressões em cima delas. E, portanto, nunca tentei sequer ensinar o meu filho a escrever enquanto não fosse o tempo, nunca o pressionei. E ele aprendeu a escrever sozinho. Não deixa de ser interessante e parece-me que uma parte da explicação para esse facto reside na circunstância de ele olhar para o lado e ver a mãe a escrever num blog todos os dias, à noite, o pai do outro lado da sala a escrever um livro, os dois a lerem livros e a lerem jornais. Ele vive nesse universo de livros e de jornais. É evidente que eventualmente terá uma sensibilidade especial para... Sim, sem dúvida. Depois, sei lá, já fizemos uma visita de estudo no colégio, a um jornal, a uma gráfica, etc. É esse o universo dele, não é? Portanto, é natural que ele de alguma forma absorva estas influências. Não há algum receio que no futuro todo este tempo, entre aspas, perdido e usado em prol do jornalismo se vir contra ti? E não. Que ele te venha pedir explicações do porquê desses 4 meses fechado em casa, dessas horas perdidas a investigar. Tens respostas depois para ele? Acho que não, acho que isso não. Eu não sou assim tão importante para ele. Ele prefere o meu cão, claramente. Ele prefere estar com o cão. Eu comprei-lhe um cão precisamente quando estava a escrever o cercado. Não deixa de ser curioso. Comprei-lhe um cão, é o Cacau, que ele adora, e neste momento o cão é claramente mais importante na vida dele do que eu. Portanto, ele seguramente que o que fará será agradecer-me por eu um dia o ter abandonado literalmente e o ter deixado com um cão, porque se divertiu muito mais com o cão do que com o pai, seguramente. Não, honestamente acho que não, acho que parece-me que ele no limite perceberá que tudo aquilo que eu faço neste momento, e tu perceberás isso um dia quando tiveres filhos, a partir do momento em que nós temos filhos, se gostarmos deles, todos os passos que nós damos são seguramente dados a pensar neles também. Portanto, é óbvio que o cercado é um projeto profissional, pessoal, é de alguma forma culminar de muitos anos de carreira, mas eu também o fiz para o meu filho, não é? Eu também o fiz porque parece-me que é importante que os filhos tenham boas referências. É importante para o meu filho ter um pai que tem sucesso profissional, que é um exemplo de trabalho, bom ou mau, não é? Quer dizer, há pessoas que trabalham e as coisas correm mal, mas trabalham, têm ética do trabalho, não é? E eu acho que é importante nós darmos esse exemplo aos nossos filhos, independentemente da qualidade final. Eu não estou a dizer que o cercado é um livro de antologia, mas é seguramente produto de muito trabalho e de ética do trabalho. Eu acho que é este tipo de conceitos... Para ele ver também. Sim, de alguma forma também é evidente que não é esse o objetivo imediato, mas é uma decorrência indireta do meu trabalho. Acho que é interessante que o meu filho um dia veja o que o pai andou a fazer nesses 4 meses em que desapareceu e noutros meses que seguramente irá desaparecer no futuro. Perceber que houve uma razão e que isso se materializou em algo de válido, não é? Desse ponto de vista, é como te disse, nós, a partir do momento em que somos pais, colocamos tudo em perspectiva, o trabalho passa a ser um bocadinho menos importante e a forma como analisamos as coisas que nos acontecem em termos profissionais, as pressões, os compromissos, os timings, etc., passam todos a ser analisados com maior tranquilidade, com maior serenidade, acho eu. Na hierarquia da tua vida, onde fica a palavra dormir? Infelizmente fica muito lá atrás. Eu gostava muito, muito, muito de a puxar para a frente. Aliás, ando a tentar fazê-lo há 20 anos, sem sucesso. Eu sou muito, sou um notívago. Eu nunca durmo antes das 3 da manhã e acordo sempre às 8, porque tenho que levar o meu filho ao colégio. Portanto, eu gosto da noite. Eu gosto da noite. Eu começo a viver a partir das 10 da noite. Com forma de trabalho. Não, trabalho e prazer. Trabalho e prazer. Eu, por exemplo, este livro escrevi-o toda a noite, não é? Escrevi-o toda a noite. Mas eu gosto de ler à noite, gosto de ver cinema à noite, gosto do silêncio da noite e muitas vezes obrigo-me a dormir para descansar, não é? Fisicamente para descansar, porque é extenuante. Nós dormimos 5 horas por dia durante muitos dias seguidos, não é? E eu obrigo-me a dormir muitas vezes. Mas de facto a noite é a melhor das companhias, porque não tens o cão a ladrar, não tens o filho a puxar-te os cabelos, não tens o telefone a tocar, não é? Sim, é tempo de qualidade, é tempo de qualidade pura. Durante o dia tu não tens isso, tu tens o telefone sempre a tocar, tens pessoas que querem falar contigo, tens decisões para tomar. A partir das 10, 10 e meia da noite tu consegues repousar no sofá, ou com um livro nas mãos, ou com o iPad, ou com a televisão ligada, com uma boa série, com um bom filme, bem, consegues ter algum tempo de qualidade, percebes? E isso para mim é muito importante. Portanto, o sono, realmente, eu gostava imenso de dormir mais, eu gosto de dormir, mas de facto, há muitos anos, eu não me lembro da última vez que dormi 10 horas seguidas. Não trocarias esta vida de stress, de telefone a tocar, de cão a ladrar, do filho a puxar os cabelos, por nada deste mundo? Ah, então não trocaria. Trocava imenso. Olha, queres que eu te dê assim 5 ou 6 exemplos? Olha, eu preferia ter uma ilha minha nas Caraíbas e morar lá. Eu preferia, ter um... Não, um barzinho na praia, acho que não. Acho que é uma vida também um bocado estressante. Só se para consumir em vez de para de vender. Eu prefiro o descanso ao trabalho. Quem disser ao contrário está a mentir ou é louco. Eu prefiro o descanso ao trabalho. Agora, o trabalho, evidentemente, que me dá coisas muito positivas e faz-me sentir útil e, enfim, eu preciso dele para viver e para cuidar da minha família. Mas, claramente, que o trocava por algumas coisas. Não vou adorar a pílula e dizer que eu sou o último bastião do trabalho e do jornalismo sério e de qualidade no mundo. Não, tal como todas as pessoas, eu tenho a minha faceta hedonista e se me dessem a escolher entre passar o dia no cinema a ver filmes que eu gosto ou ficar na redação sentado à frente do computador e atender os telefonemas de todas as pessoas que me telefonam diariamente, eu eventualmente não teria grandes reticências na escolha. Escreveste este livro, Cercado, que te catapultou, por assim dizer, também para a esfera pública e para várias entrevistas em vários meios de comunicação social. Deixa-me perguntar-te, ficaste cansado do nome José Sócrates? não fiquei nada. Sócrates é uma personalidade fascinante, é uma personalidade sobre quem existe muito por dizer. É uma personalidade que eu próprio que estudei aprofundadamente ainda não sei quase nada. E é uma daquelas personagens, como dizem os ingleses, bigger than life. Tem uma dimensão trágica muito forte, tem uma dimensão épica, uma dimensão tétrica. É um personagem completo, é uma pessoa que suscita ódios e amores. É uma espécie de divindade para quem gosta dele. Ele tem uma aura, aquilo que se chama gravitas, é o peso que advém do poder e de influência sobre os outros, que é inultrapassável. Não há ninguém, tirando talvez Mário Soares e Álvaro Cunhal, na história política recente em Portugal, que tenha a força que ele tem. Eu não sei se já sentiste alguma vez, mas há pessoas que não precisam de falar quando estás ao pé delas para tu sentires o magnetismo que elas têm. Isso acontecia com Álvaro Cunhal, acontece com Mário Soares, claramente, e acontece com José Sócrates. Isso não é necessariamente bom, mas é uma característica que define os grandes líderes. Sócrates tem tudo para ser um grande líder. A prova disso é que as pessoas que lhe foram fiéis continuam fiéis e seria muito fácil deixá-lo cair agora que ele está na cadeia. O meu pai costumava dizer que os amigos se veem nos hospitais e nas cadeias. E, de facto, o José Sócrates tem, com esta presença na cadeia, tem provado que tinha amigos verdadeiros, tinha pessoas que lhe são absolutamente fiéis, e essa fidelidade resulta da sua força, da força do seu caráter, da sua personalidade. Eu tenho uma opinião formada sobre o processo e sobre a culpa ou não dele no processo. Não vou divulgá-la porque acho que não é o meu dever. Agora, independentemente daquilo que ele fez ou deixou de fazer, há algo que é absolutamente incontestável. Ele é um personagem ímpar, é um personagem com muita força, é um personagem mobilizador, é uma pessoa que, ao contrário, por exemplo, de António Costa, tinha uma ideia para o país. É certo que o enterrou. Vamos ser justos. Ele enterrou o país. Há que ser justos. Mas temos que ser rigorosos, não é? Eu que me declaro tão amante da verdade, eu sei que é verdade. Ele falhou. Mas nós olhamos para o primeiro mandato dele e percebemos que ele tinha uma ideia para o país. Ele queria um país moderno, ele defendeu o choque tecnológico, queria apostar nas energias renováveis, queria alterar o paradigma do Portugal sentado, do Portugal anquilosado, que nos caracterizou nas últimas décadas. Nós olhamos para António Costa e não vemos uma ideia para o país. Para já não sentimos o magnetismo natural que José Sócrates tem. E, por outro lado, se eu te perguntar por uma palavra que defina António Costa e que defina o projeto de António Costa, tu provavelmente não saberás dizer. Eu faço-te esse desafio. Até sei. Então? Oportunista. Pois, mas isso não é um projeto para o país. Portanto, eu não sendo obviamente um socrático, eu sou apartidário, não tenho partido, felizmente, e com o tempo tenho-me tornado cada vez mais partidário. Eu costumo definir-me como um anarco-liberal. Eu tinha discussões épicas com o Miguel Chaves Cardoso quando trabalhávamos juntos no Independente. O Miguel definia-se como um anarco-conservador e eu defino-me como um anarco-liberal. Cada vez me revejo menos no nosso sistema, nos partidos e nos protagonistas. Aí sou um liberal nos costumes e também parcialmente na economia, embora acho que o Estado existam funções do Estado que o Estado não deve prescindir, como a saúde, a educação e a segurança. Mas dessa forma também não se deixa de acreditar no país? Não, eu continuo a acreditar no país, eu não acredito é neste país e nesta forma de organização. Continuo a acreditar no país porque o país somos todos nós, são as pessoas que o constituem. E Portugal é cada vez mais um país com pessoas mais letradas, mais preparadas, que tiveram o azar enorme, quase apocalítico, de nascer numa época em que os políticos não estiveram à altura das nossas habilitações. Eu olho para o meu filho com muita preocupação, olho para o meu filho e penso no país que ele vai herdar. E ele herda o país que herda porque nós tivemos políticos absolutamente medíocres. Pessoas que fizeram política podiam estar a trabalhar no departamento de contabilidade de uma empresa, com toda a consideração pelos contabilistas, não é? E maus contabilistas, seriam maus contabilistas, ainda por cima. Portanto, porque são pessoas que não são visionárias, não tiveram uma ideia para o país, lá está. A ideia para o país é muito importante. Cavaco Silva nunca teve uma ideia para o país. António Guterres teve uma ideia para o país, mas foi uma ideia incompleta e que foi abortada pelo facto de ele não ser corajoso politicamente. Ele fugiu, basicamente, das suas responsabilidades. Durão Barroso nunca teve uma ideia para o país. José Sócrates teve uma ideia para o país que sucumbiu à crise internacional e à sua megalomania. Penso que Passos Coelho... O problema de Passos Coelho não é não ter uma ideia para o país, o problema de Passos Coelho é não ter uma ideia, e é ainda mais grave, portanto. E António Costa penso que vai pelo mesmo caminho, portanto, é uma situação muito preocupante, não é? Que ideia de país é que tu tens para ti? Bom, eu não sou político, não tenho que ter uma ideia para o país, felizmente. Provavelmente, se eu fosse político, seria tão medíocre como eles. Agora, o país que eu gostaria que nós fôssemos, claramente um país moderno, um país que respeitasse as pessoas, que respeitasse o trabalho, que respeitasse as pessoas que trabalharam a vida inteira e que, na expectativa de ter uma reforma e que se veem agora defraudadas pela expectativa de não a poderem ter, um país que apostasse claramente na revolução tecnológica, que fosse um país de ponta, que apostasse na formação dos jovens, um país em que a saúde fosse um bem universal, não diria gratuito, mas um bem universal em que o Estado cumprisse as suas funções sociais, nomeadamente na área da saúde, que eu parece-me que é a par de educação, a área central com que o Estado se tem de preocupar. Não pode haver uma criança em Portugal, no país que eu idealizo, uma criança em Portugal que não tenha o direito de ascender a estudos universitários, a licenciar-se, a fazer um mestrado, um doutoramento, em condições iguais. Acho que tem uma criança privilegiada. Eu acho que uma criança que vem da Cova da Moura, o Estado deve dar-lhe as condições ideais para que ele possa chegar ao fim dos estudos da mesma forma que chega um filho de um banqueiro em Cascais. Essa é a função primordial do Estado. Se eu tiver um Estado que cumpra estas funções, para mim já é bastante. Eu não sou também particularmente ambicioso, não sou megalómano. Parece-me que se cumprirem estas duas funções, a questão da educação, a questão da saúde e a par do respeito pelo trabalho das pessoas, da questão da segurança social, temos um Estado já muito interessante. Portugal não é só um país para passar férias? Não, não é um país para passar férias. É um país ótimo para passar férias, mas devia ser sobretudo um laboratório de ideias, um laboratório de experiências vocacionadas para o futuro. Era muito interessante nós fôssemos uma Silicon Valley da Europa. Uma Silicon Valley da Europa, se quiseres, era bem, bem interessante, porque de facto nós não temos recursos naturais espetaculares, não temos um território interminável, não temos petróleo, nós só temos cérebro, não é? Nós temos que apostar no nosso cérebro, é a nossa mais-valia, não é? Se nós conseguirmos pensar mais e melhor do que os outros, se nós conseguirmos formar-nos, isso é algo que só depende de nós. Nós termos petróleo ou não é uma questão natural, não é? É uma questão da natureza. Agora, nós apostarmos na educação é algo que decorre de uma decisão política, não é? Portanto, nós temos que decidir apostar na informação, na educação. A partir do momento em que exista um governo que o faça de forma decidida, lá está, que tenha uma ideia para o país, pode-se invertir aqui o paradigma e fazer de nós um país um bocadinho diferente e mais frequentável, não só por turistas, mas por nós. Quer dizer, é muito importante que nós, portugueses, nos sintamos felizes no país onde nascemos, e a sensação que eu tenho é que a maior parte das pessoas, nomeadamente os jovens, não se sentem estranhas dentro de portas. Quer dizer, existir 45% de desemprego juvenil é pura e simplesmente calamitoso. Quer dizer, é um crime. Nós estamos a investir na educação, as pessoas estão a ser cada vez mais formadas, mal formadas, é certo, os cursos universitários em Portugal são uma fraude, mas isso é outra questão. De qualquer maneira, nós temos a geração mais preparada de sempre no desemprego. Isto quer dizer que alguma coisa aqui falhou. Quer dizer, de que é que me serve ter o Pelé na equipa se ele está sempre lesionado? Sim. Não é? É um bocadinho isso. Nós temos uma equipa, temos vários Ronaldos, mas eles, um está lesionado, outro anda na discoteca a noite inteira e depois chega ao jogo e não pode jogar. Ou não há treinador, o treinador é fraco, metem-no a jogar e o treinador, enfim, utiliza uma tática suicida. Quer dizer, este é o país que nós temos. É muito triste olhar para ele e perceber que, neste momento, não há ninguém que dê esperança às pessoas que isto mude a curto ou a médio prazo. Isso é muito angustiante para mim. Estamos, aliás, a 3 minutos de terminar este conversa, esta esquina, e não te resisto a perguntar. Não há algum receio, medo, talvez, de ficares rotulado como o gajo que escreveu um livro sobre José Sócrates? Bom, eu já tenho... Não, eu acho que não, por um motivo. Eu passo de rótulo em rótulo. Eu já tive muitos rótulos. Antes deste, eu era o gajo a quem roubaram os gravadores... A quem um deputado roubou os gravadores na Assembleia. Agora, se durante uns tempos for o gajo que escreveu um livro sobre José Sócrates, desde que o livro tenha sido bem acolhido, desde que eu tenha orgulho no livro e tenho, desde que o livro tenha sido um sucesso e me permita passar umas belas férias nas Maldivas com a minha família... Ah, não é um rótulo que me seja especialmente desagradável. Vou trabalhar para saltar para o próximo rótulo, que eu espero que seja tão ou mais agradável do que este. Pronto, fica combinado o nosso café na Cofina. Vamos a isso. As férias também nas Maldivas. Vamos a isso. Espero ansiosamente por ti. Eu levo as minhas luvas de boxe. Ah, sim. E eu levo o meu trolley para as Maldivas. Se for muito então vamos fazer assim. Eu dou-te uma tareia e depois vamos curar as mágoas para as Maldivas. Olha, Fernando, muito obrigado por teres vindo. Obrigado eu. Às Conversas de Esquina. Foi um prazer receber-te. É o regresso das Conversas de Esquina e, naturalmente, voltamos na próxima semana. Um bom fim de semana. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau. Love me, I'm sure.